Olá, boa noite. E não é que sintoniza mesmo a radar? Radar, como diz o nosso amigo Janel do Escoção do Ló. Radar 97.8 MHz, a radiodifusão. Ainda o havemos de convidar para fazer esta entrada de Viriato 25. Viriato 25, exatamente, é a emissão nova Toca do Lobo na antena Radar Ponti da Antena. Entre segunda e sexta, 23, 1 da manhã. O que dá também um terça a sábado. Enfim, mais tópico de conversa. Right? Olá, boa noite. É a edição derradeira desta semana por aqui na Radar Viriato 25. Então. Esteja alerta para as regras dos três. O que você dá retornará para você. Essa lição você tem que aprender. Você só ganha o que você merece. Essenciais. É mais uma dupla hora de Viriado 25, a nova Toga do Lobo em pleno radar. Mal habituados ao single apenas Machine Gun, finalmente o encontro ou o reencontro com o Portishead e o encontro com o Number 3 são as iniciais da edição 2. A contar, como é habitual, com as arrumadas rubricas de baixo, aliás, na ponta da língua, às 23h30 e a colher de blues, 23h45, Portishead. Third. Sons iniciais da emissão sexta para sábado na pontinha da antena radar, depois da dieta Machine Gun, agora sim a conhecermos finalmente Third dos Portishead. Foram duas passagens para a abertura da emissão dos Silence e Hunter. Tira-linhas, uma tatuagem à tinta da China, na Radar FM. Tira-linhas ainda com a história da máquina, na minha máquina de escrever, de Paul Auster, 23h30 aproximadamente, Ana Cristina Ferrão. Please welcome Black Mountain. Du-du-du-du. E o direito a duas instruções por aqui. O descanso já é longo. Álbum In the Future. Temas há pouco: Queens Will Play. E este Stormy High. Black Mountain. Noite Dentro. Radar Viriato 25. Viriato 25, a edição sexta para sábado, pontinha da antena radar 97.8 MHz, também é online em www.radarlisboa.fm. Acertamos desta vez Stormy Stormy High e Queens Will Play para os Black Mountain. O ambiente está instalado, faltam apenas as luzinhas vermelhas, azuis e amarelas. Howl and Rain. também para os All in Rain. Neste caso o tema a recuperar, porque é bem mais velho que o anterior, Roll On The Rusted Days. Há pouco era Dances At The End Of Time, do último álbum. Oh, and Rains, uma combinação altamente excitante para as propostas sonoras do fim de semana Very Out 25. Noite dentro é radar até a uma neste caso, mas a continuar hoje a noite da hora do bolo logo a partir da uma da manhã. Ótimos apresenta Gogol Bordello. Uma das mais energéticas bandas ao vivo dos últimos anos regressa a Portugal. Campo Pequeno, 10 de dezembro. Um misto de cultura e excentricidade num concerto surpreendente. Gogol Bordello. Campo Pequeno, 10 de dezembro. Bilhetes à venda nos locais habituais. Apoio Radar. Ótimos. Dá tudo pela música. Tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Hoje é dia 2 de julho do ano 2000. Massacrada e obsoleta, relíquia de uma época que rapidamente esfuma na memória, o diabo da máquina de escrever nunca me desiludiu. Neste preciso momento, em que evoco os 9.400 dias que já passamos juntos, ela aqui, diante de mim, tartamudeando a sua velha música, esta música que eu conheço de cor. Eu e Olímpia estamos no Connecticut para passar o fim de semana. É verão e a manhã que se vê da janela é quente e verde e bela. A máquina de escrever está na mesa da cozinha e as minhas mãos estão na máquina de escrever. Letra a letra, vi a Olímpia escrever estas palavras. A História da Minha Máquina de Escrever é um livro de Paul Auster com ilustrações de Sam Messer, tradução para português de José Vieira de Lima, primeira edição portuguesa, julho de 2006, ASA Editores. Ok, terrific. Sounded great. Yeah, I think so. Feriado 25 de noite, dentro a nova Toca do Lobo na Radar para trás, mais uma semana inteirinha de tirolinhas com Ana Cristina Ferrão. Foi a recuperação mais uma semana para Paul Auster e a minha má história da minha máquina de escrever. Please welcome Fleet Foxes. Metal. I hold a cornucopia and a golden crown for you to wear upon your fleecy gown. I'm at all love seemed to me. Inside the broken halls of your only love, I do believe you gave it your best try. My hummingbird sing to me. Thank you. Vamos a caminho da Goulart Blue. Será também a última inserção da semana. Fleet Foxes, Meadowlarks. E pronto, caminho aberto para os loucos MGMT. Antes de chegarmos à colher de blues desta noite, a última da semana é MGMT. Time to Pretend e Weekend Wars. Yeah. sou a Rita Red Shoes e vou estar no Fala Com Ela este fim de semana. Os 12 minutos para chegarmos à meia-noite, é hora de Colher de Blues, hoje um pouquinho atrasada em relação ao que é hábito. O álbum é concorrente ao melhor título genérico de 2008, certamente, com este I Started Out With Nothing and Still Got Most of It Left. Colher de Blues entregue outra vez esta semana a Seasick Steve. Seasick Steve. Like a kiss. Rádio 25 Noite, dentro os casos minutos para a meia-noite, convosco até à uma, depois da uma, à hora do bolo aqui na Radar, a não esquecer. Mas nós vamos fazer menção da segunda hora também, o álbum de família, domingo, ao meio-dia, com um álbum inesquecível, It'll End in Tears, para Desmodal Coil. Por aqui, na edição última desta semana de Viriato 25, pontinha da Antena Radar, é tempo de colher de blues, Just Like a King, e um saltinho para este Chiggers, sei que esteve. Vamos ouvi-lo, porque é um prazer. This here song is about this nasty little bug called Chiggers. You get on your ankles and bite you and such. Especialmente porque... I played on this nasty guitar I should have thrown away a long time ago. Dizemos especialmente porque ele fala sempre about nothing. What's the world but nothing? Dream me, you lonely chiggers. Don't lay your babies on my leg. Dream me, you lonely chiggers. I'm this one thing, Lord, I beg. Hear me beg y'all, hear me beg y'all. I wear my socks up to my knees. They still make a motel out of me. They come when they hide in the buggy. It's so unfair, can't you see? Can't you see y'all? Can't you see y'all? Can't you see y'all? Socks up to my knees. They still make a motel out of me. They call me to hide in the buggy. It's so unfair, can't you see? Can't see y'all. Can't see y'all. Can't see y'all. If you ever get yourself down in the long grass down the south, well, that's chicken territory. So what you gotta do when you get home is this: take off all your clothes, especially them socks, and then you put them in the washing machine on a hot cycle, lobster cycle. Then when you're all naked and such, gotta put yourself in a bathtub, like on the hottest you can stand it, lobster cycle again. You see, a hot water only thing gonna kill them chickens. Well, only thing. And then if you're really lucky, I mean really lucky, it won't eat your life. It won't eat your life. It won't eat your life. I wear my socks up to my knees. They still make a motel out of me. They come when they're hot in a buggy. It's so unfair, can't you see? Can't see y'all. Can't see y'all. Can't see y'all. Yeah, oh.

get just ready to hit the tank. He starts wants to wipe the sweat away. You're a mighty little boy, be a working that way. Said I like it with a big white grin, and he kept on popping and said again. Bem recente a edição de The UFO Has Landed, a primeira comparação ao fim de muitos anos de carreira para Roy Cooder e a sua carreira de músico e, sobretudo, de homem e músico de imaginação. The Roy Cooder Anthology, The UFO Has Landed. Dois títulos por aqui na inauguração da segunda hora de Viriato 25. A recuperação de God Rhythm, do repertório rico de Johnny Cash. E vamos ver. E acertamos, sim, o mítico Paris, Texas. The UFO Has Landed, ou UFO Has Landed, Roy Cooder. Thank you. some. It ought to make a few reputation in the cult of number one. All these seconds turn these minutes into hours of the day. All these doubles drive the dollars and the light of day away. Soltas em Variado 25, segunda hora, emissão até à 1 da manhã, noite, dentro na radar, ligando sexta a sábado. Suffering Jukebox, os Savages e o novo Lookout Mountain, Lookout Sea. Provisions. There's power in that division. Giant Sand. In that hour of revision. Visit the dank and the dour, when the taste of love is all but gone, sour. When I look in your eyes, I surrender. So surrender, surrender justified. You stand with one boot upon my finger, reflecting on my glass eye. Briars. On the streets between all the man-made spires, and in the tangulation of too many wires, us, I surrender. Such surrender is rendered justified. Das 5 é o momento mais democrático da semana. De sábado à tarde, nós levamos o chá e vocês fazem o bolo. As vossas músicas preferidas para o lanche perfeito. Enviam-nos a vossa playlist para uma hora de música. O que dá mais ou menos 12 canções. Para net@radarlisboa.fm. A hora do bolo. 60 minutos com muito chá. Muito chá. Soltas de Viriato 25, nova toca do Lobo Radar, até à 1 da manhã, 97.8, bzzz, antena radar megahertz, bem entendido, para radiodifusão. Há pouco de Provisions, os Giant Sand e o tema Stranded Pearl. Há Boomerang mais daqui a pouco, e entretanto... Faltava só o genérico. Álbum de família. Uma hora. Um álbum. Esta semana, o álbum de família apresenta o primeiro registro dos These Mortal Coil. It Will End in Tears, de 1984, marca a primeira colaboração de várias bandas da editora 4AD. Os These Mortal Coil são uma peça fundamental para percebermos aquilo que se passou a designar como o som 4AD, quase um estilo próprio e que marcou para sempre a segunda metade dos anos 80. It Will End in Tears é o álbum de família desta semana na Radar. Para ouvir por inteiro, a partir do meio-dia do domingo próximo, com o Tiago Castro aqui na Radar, há habitualmente também uma recuperação noturna, uma ou duas semanas depois, e coincido com os finais de Viriado 25, tenha paciência. Olá, sou Rita Red Shoes e vou estar no Fala Com Ela este fim de semana. It'll End in Tears. Não o Fala Com Ela, bem entendido. Mas o álbum This Motel Coil, recuperado no álbum de família desta semana com o Tiago Castro, próxima passagem inteira, meio-dia de domingo. Ponho o despertador. Predominância de temas ou de vocalizações dos temas do projeto This Mortal Coil, recordado por Tiago Castro no álbum de família desta semana na Radar, pertencia claramente a Elizabeth Fraser. Faltava uma outra faceta que deixamos hoje em pedacinho desta noite em Viriato 25, a de Lisa Jarrett e Brandon Perry, que na altura lideravam o notável projeto Dead Can Dance. Mas o vício é tal que não há como voltar daqui a pouquinho, daqui a alguns segundos, a Elizabeth Fraser para Another Day de Roy Harper. Sorry about that. She's at the door. Jarrett, outro com Elizabeth Fraser, um álbum que nunca esquecerá ninguém que o tenha conhecido. This Mortal Coil, It'll End in Tears, é o álbum de família desta semana. Tiago Castro, meio-dia, domingo inteiro, o álbum na Antena Radar 97.8. Alright. Aí vem, folgam os espíritos. Enfim, a gente pensa sempre nas costas, mas havia que ser politicamente correto. Bumerangue, mais uma noite na Radar e na edição de Viriado 25, sexta para sábado. Hoje, a completarmos a visita que começámos ontem à playlist da revista Uncut, que nos ofereceram na altura, agosto de 2006, um verão que já lá vai e um ano que já lá vai há muito mais tempo. James Dean Bradfield, na altura álbum a solo para o main man dos Manic Street Preachers, a recuperação de Say Hello to the Pope, um dos temas mais populares do seu álbum a solo nessa altura. Recordamos hoje em Boomerang e em segunda parte, começamos essa recuperação ontem, a playlist da revista Uncut para o mês de agosto de 2006, onde cabe de tudo, por exemplo, a Alifa Katoré. Duas noites de Boomerang dedicadas à playlist da revista Uncut do longínquo agosto de 2006, onde se repara que numa playlist tudo vale ou vale tudo. James Dean Bradfield, Say Hello to the Pope, Alifa Katoré, com este Beto. salto para o velho som dos Allman Brothers Band. Eric Clapton. Queria pôr Eric Clapton ou assinar Eric Clapton neste tema, é verdade. Chama-se Slunky. Faz parte das recuperações da playlist da revista Uncut do distante 2006 e ainda mais distante, que era verão, agosto desse ano. É assim que decorre o boomerang desta noite, feriado 25. Há ainda um na ponta da língua para terminar a edição de hoje e a semana, mas isso é mais daqui a pouco. Dá direito a ouvir Aspers. Hand é inimitável. Eric Clapton, Slanky. Agora sim, para encerrar o Boomerang desta noite, duas noites dedicatória à playlist de agosto de 2006 para a revista Uncut. Excelente gosto para quem fez esta compilação. Aspers. bolo. O chá das 5 é o momento mais democrático da semana. Sábado à tarde, nós levamos o chá e vocês fazem o bolo. As vossas músicas preferidas para o lanche perfeito. Enviam-nos a vossa playlist para uma hora de música. O que dá mais ou menos 12 canções. Para net@radarlisboa.fm. A hora do bolo. 60 minutos com muito chá. Muito chá. Viriato 25, ponto final da edição de sexta para sábado na pontinha da antena Radar 97.8 MHz. O Hora do Bolo é o espaço que fica entre uma e as duas na nossa programação. Depois, entre as duas e as três, há palco Radar. Olá, sou a Rita Red Shoes e vou estar no Fala Com Ela este fim de semana. Tagadinam, tadiko, tagajanako, kupa, tageta, kupa, tageta, tadin, tagajanako, tadin, kardagadin, tangatadin, tangatadin, tangatadin, tangatadin, tagadinam, tadiko, tagajanako, kupa, tageta, kupa, tageta, tadin, tagajanako, tadin. Din. Já a barinha do fim, na ponta da língua e aqui na edição de Viriato 25, a nova Toca do Lobo, mais uma semana, última, naturalmente. Dedicada ao companheiro áudio para a Norton Anthology of English Literature. Those long and even lines, standing as patiently as if they were stretched outside the Oval or Villa Park. The crowns of hats, the sun on moustached archaic faces, grinning as if it were all an August bank holiday lark, and the shut shops. The bleached established names on the sandblinds, the farthings and sovereigns, and dark-clothed children at play called after kings and queens, the tin advertisements for cocoa and twist, and the pubs wide open all day, and the countryside not caring, the place names all hazed over with flowering grasses, and fields shadowing doomsday lines, and the wheat's restless silence. The differently dressed servants with tiny rooms in huge houses, the dust behind limousines. Never such innocence, never before or since, has changed itself to past without a word. The men leaving the gardens tidy, the thousands of marriages lasting a little while longer. Never such innocence again. I work all day and get half drunk at night. Waking at 4 to soundless dark, I stare. In time the curtain edges will grow light. Till then, I see what's really always there, unresting death, a whole day nearer now, making all thought impossible but how and where and when I shall myself die. Arid interrogation, yet the dread of dying and being dead flashes afresh to hold and horrify. The mind blanks at the glare, not in remorse, the good not done, the love not given, time torn off unused, nor wretchedly because an only life can take so long to climb clear of its wrong beginnings, and may never, but at the total emptiness forever, the sure extinction that we travel to, and shall be lost in always, not to be here, not to be anywhere, and soon, nothing more terrible. Nothing more true. This is a special way of being afraid. No trick dispels. Religion used to try. That vast, moth-eaten musical brocade created to pretend we never die. And specious stuff that says no rational being can fear a thing it will not feel. Not seeing that this is what we fear. No sight, no sound. No touch or taste or smell, nothing to think with, nothing to love or link with, the anaesthetic from which none come round. And so it stays, just on the edge of vision, a small unfocused blur, a standing chill that slows each impulse down to indecision, Most things may never happen. This one will. And realization of it rages out in furnace fear when we are caught without people or drink. Courage is no good. It means not scaring others. Being brave lets no one off the grave. Death is no different, whined at, than withstood. Slowly light strengthens, and the room takes shape. It stands, plain as a wardrobe. What we know, have always known, know that we can't escape, yet can't accept. One side will have to go. Meanwhile, telephones crouch, getting ready to ring in locked-up offices, and all the uncaring, intricate, rented world begins to rouse. The sky is white as clay with no sun. Work has to be done. Postmen, like doctors, go from house to house. Boa noite. Voltamos para a semana. The snail pushes through. É fim de semana. Take care. We love you. And yes, we can. Just because I'm hurting doesn't mean I'm hurt. Doesn't mean I didn't get what I deserve. No better than the worst. I just got esperamos próximamente en otro super espinacoso disco. Radar é uma hora.